Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Heads up! Heads up! Here's another one. E aqui é o Rafa. Aqui é o Bobão. Aqui é o Léo. E está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. E como prometido no podcast sobre Scott Pilgrim, a gente vai fazer uma edição toda especial de um filme que, acredito eu, seja pouco valorizado, né? Que é o Trovão Tropical. Uma das melhores comédias que eu já vi, porém pouco mencionado. Eu acho que é uma das melhores comédias da década de 2000, né? E eu fiquei horrorizado, cara, que eu fui rever o filme no Netflix pra ver, cara. Ele só tem 2 estrelas, cara. Cara, vamos fazer um primeiro. Você aí que está ouvindo esse podcast, vai lá, se você tem Netflix, nem que você não tenha assistido o filme, vai lá e dá nota máxima pra esse filme. Com certeza você vai gostar depois de assistir, mesmo que você dê a nota antes. É que nem Missão Impossível 2, que a gente exaltou e tem 2 estrelas, mas aquele faz sentido, né? Porque é pra ser a simbologia de 2, sabe? Pra ser a simbologia do 2, tem que ser 2 estrelas. Tem que ser 2 estrelas. Tá certo. Mas enfim, pra quem não sabe, Trovão Tropical era um filme do Ben Stiller que basicamente sacaneia a produção do Apocalipse Sinal, né? E também de todos os outros filmes de Vietnã e também de Hollywood, porque não, né? De por geral. Mas enfim, aí a gente já tá começando o cast. Vamos primeiro mudar a música, né? Primeiro abaixar a música que tá tocando no fundo, depois aumentar a outra e assim a gente começa. O filme conta a história de um grupo de atores que estão tentando fazer um filme de guerra baseado na era do Vietnã, mas, porém, a produção acaba mudando e a situação acaba se tornando muito real quando o diretor, interpretado por Steve Coogan, decide trazer o filme para uma zona de guerra verdadeira no meio do Triângulo Dourado. Ali o filme acaba se desenrolando com os atores tentando sair dali. E isso tudo ideia do Quatro Folhas, né? Que era o... Quatro Folhas Payback. Exatamente, o cara que escreveu o livro que eles estavam se baseando no filme. Ele era consultor, ele chega pro diretor e dá a ideia. Cara, a cena que ele chega é sensacional, porque tá rolando, acho que... Sei lá, acho que tá tendo uns fogos de artifício. Não, na versão sem cortes, o que tá acontecendo? Eles colocam, promovem um break da produção do filme. O filme já estava atrasado, eles fizeram um break, e é cheio de festa e fogos, e o Al Pacino cantando. Ah, é? Tem a versão, eu não vi essa versão. Tem a versão estendida do filme. Então a explicação é essa, ele tá na praia ali, ele tava tentando fazer uma reunião com os atores, mas ele não conseguiu nenhum porque tava todo mundo ocupado, tava totalmente sem pensar no filme. O nego se drogando, né? E ele decidiu ir beber na praia, depois que ele não conseguiu juntar ninguém. Foi ali que ele foi aproximado pelo Quatro Folhas. É, a versão Netflix então é essa. Então um DVD não tem aí. Ou talvez tenha nas cenas excluídas, eu não vi. Muito provavelmente tenha, viu? Eu vi no YouTube a versão inteira de Sex Drive rumo ao sexo. É tipo umas 2 horas e meia. Eita. E a floresta pegou fogo. Mais notícias chegam do set de filmagem de Trovão Tropical no Vietnã, onde uma explosão de 4 milhões carbonizou a locação na Ásia e as câmeras não estavam nem ligadas. Financiado pelo esquentado milionário Les Grossman, já rola um boato de que o filme está atrasado um mês com apenas 5 dias de filmagens. O motivo? Os dedos estão apontados para o novato diretor Damon Picard. O pessoal lá de dentro diz que ele não consegue controlar um elenco cheio de estrelas, incluindo a estrela do popular e flatulento Gordos, Jeff Portnoy. Eu vou falar uma coisa, tem muita gente me desrespeitando. Estão dizendo que o filme só tem peido e o filme é sobre família. E f***, vocês não fazem o que eu faço. Como resultado da sua última prisão por posse de heroína, crack e cola, Portnoy quase perdeu a sua credibilidade. O filme também conta com rapper cheio de booty sweat, Al Pacino. Eu tô amarradão em fazer esse filme. Ó, gente, não deixe de beber booty sweat, não esqueçam. Mas o verdadeiro peso pesado do elenco é o ganhador de 5 Oscars, Kirk Lazarus. O brilhante australiano, que é conhecido por suas travessuras fora das telas, é famoso pela sua total imersão nos papéis que ele faz. É, ser um ator não é diferente de ser um jogador de futebol, um pedreiro, considerando que as minhas ferramentas são os mecanismos que estimulam a emoção humana. Lazarus passou por um controvertido processo de pigmentação para interpretar o sargento afro-americano Lincoln Osiris. Tentando ser tão bom quanto Kirk na telinha, está o consagrado ator de ação Ted Speedman, aquele que já foi o maior astro em bilheteria do mundo, amargou um fracasso no seu último filme, Scorcher. Recentemente, Speedman se abriu para Tyler. Você não tem família. Você já passou dos 40, sem filhos e solitário. Um amigo seu disse, mais um fracasso e ele está acabado. Alguém disse que era amigo meu? Primeiramente, no caso, a gente tem que falar sobre como que começou essa ideia de fazer o Trovão Tropical. O Ben Stiller, ele teve a ideia de fazer esse filme quando ele tava fazendo o Império do Sol, do Spielberg, que é de 87, pra você ver como a ideia já era bem anterior, né? Ele fez uma pequena participação, não era um dos personagens principais, teve a ideia de fazer um filme justamente sacaneando uma produção, assim, de filme de guerra, né? Principalmente dos filmes de Vietnã. Porque na Guerra do Vietnã, cara, teve de filme, era impressionante. Mas não é só Vietnã não, eles zoam todo tipo de filme de Hollywood. Zoam as comédias do Ed Murphy, o pessoal do Jack Black. Ou o Jack Fortnite. Sim, zoam os rappers americanos, zoam tudo, cara, tudo mesmo eles zoam. Eles zoam bastante também o fato de grandes estrelas da música tentarem se tornar atores, estrelas de Hollywood também. Em 2009, que foi um ano depois desse filme, né, aconteceu muito. Tinha o Will.i.am fazendo X-Men Origins. Você tinha um rapper, acho que era Common, que tava no Exterminador do Futuro. Esses filmes horríveis de 2009, sempre tinha um rapper ali, sabe, integrado. Não falando mal dos rappers. Mas voltando a falar dos filmes, Platão é um, né? Platão é um, Apocalipse Sinal, que é, eu falo que é tipo sacaneando a produção, porque a produção do Apocalipse Sinal foi tão conturbada que teve um momento que o Coppola ameaçou se matar, cara. Eu adoro no Trovão Tropical, cara, a cena que faz satirizando Platão, cara. O Ben Stiller cai de joelhos, né? Fica meia hora tomando tiro. Fica levando. Fica 2 horas levando teco nas costas. Tipo, e aí sobrevive ainda, né? E ele vai... Muito engraçado, mano. Eu assisti esse filme antes de assistir Platão. Sabia que aquilo era brincadeira com algo, porque eu já tinha visto a cena do Platão antes, mas não sabia exatamente o quê. Agora, cara, no caso da produção do Apocalipse Sinal, eu acho que é bem... Eles pegaram... É uma grande inspiração, né? Porque os caras gastavam bastante dinheiro. Tinha explosão durante a produção do filme que não era, sabe, pra fazer na hora. E o filme começa exatamente nessa maneira, né? Que os caras tentando fazer o filme. E ninguém colabora. Ninguém colabora. E o outro maluco lá do... O lado dele, McBride, destruindo tudo com napalm. Ele era o pirotécnico do filme, né? O cara encarregado pelos efeitos especiais. Ele queria explodir tudo de uma vez. Exatamente. O filme já começa dessa maneira, né? Já começa mostrando já tudo dando errado ali na produção do filme. E uma coisa é bem legal, porque acontece muito isso em Hollywood, né? De alguém tentar produzir um filme, o filme demorar e tem divergência de diretor com ator e... Estúdio, tudo, né? E cada personagem ali, ele tá justamente satirizando um ator real, né? Exemplo, o Ben Stiller, ele meio que satiriza o Stallone, né? Que era um cara, assim, que fez um filme de sucesso que era, no caso, o Rock. O Rock não é um... O primeiro Rock não era um filme de ação, mas ali o Tug Spigman, né? Que é o caso, o ator, ele fez uma franquia de ação. E aí, no sexto filme, ninguém aguentava ele. Aí ele vai fazer um filme... Ele começa a tentar fazer pequenos dramas. Aí ele faz o Jacka Tattoo, que é uma sacanagem, né? É um daqueles filmes do cara que ele tem uma deficiência mental. Uma coisa... Aliás, acho que teve problema por causa desse personagem, né? Foi, porque muita galera ficou puta, porque ele sacaneia realmente, né? Esse tipo de filme, os personagens. Tanto que o Robert Downey Jr., o Lázaro, chega pra ele e fala: olha, você perdeu o Oscar por quê? Você pode assistir qualquer tipo de filme de retardado mental que tem por aí. E você pode pegar o exemplo do Sean Penn, quando ele fez Uma Lição de Amor, ele foi totalmente retardado no filme. Por isso que ele perdeu o Oscar. Sente só. O Dustin Hoffman. No Rayman parecia retardado, agia que nem retardado, mas não era. Contava os palitinhos, mandava um carteado, autista vai. Retardado não. Aí vem o Tom Hanks no Forrest Gump. Lentinho, meio retardado, tinha perna torta, mas mostrou a bunda pro presidente, foi campeão de ping-pong. Isso não é ser retardado. O Peter Sellers, Muito Além do Jardim, meio infantil, retardado não. Você foi totalmente retardado. Você tinha que ser, no mínimo, um Rayman, né? Que pelo menos era inteligente. Um Forrest Gump da vida, né? Nunca faça um retardado completo. Exatamente. O Forrest Gump foi campeão de ping-pong. em você, né? Essa é a dublagem do filme. É uma, a gente falou do cast de Scott Pilgrim, né, Barbão? Que a dublagem não ajudava. Mas é tipo, a dublagem desse filme eu gosto muito, cara. É muito boa, muito. Eu admito que dublado eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Assista, cara, vale muito a pena. É, pra começar, na verdade, antes de tudo isso, né, o filme começa com os trailers fakes, né? Sim, na época, cara, teve mais que o trailer, cara. Teve página de cara ator, fictício. Eles fizeram um marketing fudido pra cima, cara. No MTV Movie Awards, eu não sei se isso foi antes ou depois, mas tem um vídeo do Ben Stiller, do Jack Black e do Robert Downey Jr. tentando promover o filme. E na época, o Robert Downey Jr. era o Homem de Ferro, né? E você tinha o Jack Black, que era o Kung Fu Panda. Então mostra o Jack Black com uma cabeça de Kung Fu Panda gigante, assim, sabe? O Robert Downey Jr. com a máscara de Homem de Ferro tentando promover isso. Seria engraçado se ele fosse com a máscara do War Machine. Aí sim ia ser engraçado. Porque ninguém riu, que droga. Não, eu entendi. Ah, tá. Não, é que eu não vou processar a piada, que ele era negro e tal. Não sei. Agora sim. Agora sim. França! Errou! É que quem ainda não viu o filme, que deveria ter visto já, como a gente falou, ou pelo menos botar 5 estrelas, o Robert Downey Jr., ele passa por uma polêmica cirurgia de negrorização no filme. Aí mostra, tipo, fazendo a cirurgia nele, eles com um vidrinho de tinta negra, assim, tá? É, passou por um processo pra alterar a pigmentação da pele. Pigmentação. Aí injeta o negócio. Cara, é muito bizarro. Já chega! Estamos perdidos, estamos mais do que perdidos, cara! Diga aí, McCluskey, diga aí onde a gente tá! Oh, raça complicada. Hã? O que é que você falou da minha raça? Como assim a sua raça? Hã? O filme, ele, por si só, nos trailers, ele é todo errado, cara. Exatamente. Porque eles vendem o personagem Kirk Lazarus como um ator metódico, né? Tipo um Russell Crowe, assim, sabe? Um cara totalmente que... totalmente corpóreo, o personagem, tá? Fisionomia, né? Tipo, ficar gordo, magro. E aí o cara, tipo, faz um monte de merda. A gente pode pegar o Russell Crowe. A gente pode pegar o Christian Bale, né, cara? Que é o Batman. Que ele é meio assim também, né? Christian Bale, Rafa. Falou Christopher. Não, eu falei Christian. Mas falou Christian. Não, volta aí o vídeo. Christopher Bale, né? Tá usando drogas, meu amigo, tá louco? Tô falando, eu vi Christopher, confirmei. Não, agora. Não, tá, você tá maluco, velho. Sabe nem o que tá falando aí no cast? Cala a boca, vadia, todo mundo aqui te odeia. E o trailer do Kirk Lazarus, do Robert Downey Jr., no começo? Caralho, mano, ele com Homem-Aranha. Ele com o Tobey Maguire, assim, Maguire isso. De um filme de dois, acho que era, sei lá, dois padres. Não é monge. Sim. Dois monges. Dois monges, né, que tipo, são gays. Aí mostra, um homem resolve questionar o seu Deus. Numa época onde ser diferente era ser condenado. E ser condenado era morrer. Um homem escolheu questionar o seu Deus. Fox Searchlight apresenta o 5 vezes ganhador do Oscar Kirk Lazarus e o ganhador do MTV Movie Award de Melhor Beijo, Tobey Maguire. Ganhador do Macaco Chorão no Festival de Benji. Beco do Satanás. Eu fui um menino mau. O nome do filme? Beco do Satanás. Beco de Satã. Legal assim. É legal que eles colocam o Kirk Lazarus como 5 vezes vencedor do Oscar. E na hora de listar as premiações do Tobey Maguire, eles falam, o vencedor do Melhor Beijo pela MTV. Movie Awards. Agora, e foi realmente, foi do Homem-Aranha 1. Foi. Beijo, né? Agora, na moral, cara, quando eu fui rever o filme pra gravar, eu botei passar Netflix na Smart TV da sala, né? Começou a passar, minha avó viu o filme e pensou, pô, vou ver contigo. Sim. Deu esse trailer, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que porra é essa que você tá vendo, garoto? Cara, meu neto, que maluco. Que porra é essa? Quando eu fui na locadora e peguei e aluguei o filme, eu coloquei e achei, falei, caraca, tá errado. É trailers daí? Eu não entendi, sabe? E, cara, o Jeff Portnoy, que é o Jack Black, cara, o trailer dele sacaneando os filmes do Ed Murphy. Professora Aloprado. A Professora Aloprado 2, principalmente, né? Que é só, tipo, o Ed Murphy interpretando todo mundo. Interpretando todo mundo e soltando peidos pra todo lado. A mesma piada sempre. É bizarro, velho. E você vai construindo já os personagens ali, né? Aí, no, quando chega ali no filme, na produção do filme, você meio que já sabe, tem uma noção. E isso tem já antes, se você pegar trailers fakes, em vários filmes. A gente pode pegar, por exemplo, Grand House, né? Que aí, no caso, do Tarantino e do Robert Rodriguez. Mas ali, de ser personagens dos filmes mesmo, é, no caso, eu não consigo me lembrar. Talvez tenha, mas eu não consigo me lembrar bem. Mas só a ideia por si só de você brincar com o lance de trailers, né? Do filme é interessante e é fundamental ali pro filme. Já começa a se divertir com o filme, já conhecer um pouquinho daquilo que vai ser logo de início. E outra, no caso ali, o filme, como ele tá sacaneando toda a produção de um filme, ele tá sacaneando toda a Hollywood. Dos produtores que ficam dando pitaco toda hora, sabe? O dono do estúdio, que fica maluco. Não, tem que ter tal coisa no filme. O diretor, ele sacaneia o diretor, porque o diretor é um cara que ele não tá conseguindo lidar com todos os astros que tem ali no filme. Que acontece muito. A gente pode pegar também o Exterminador do Futuro, a Salvação, lá, que o McD não tava conseguindo, sabe, controlar o filme, né? Tanto que o Christian Bale ficou maluco, né? É, da mesma forma como aconteceu com Wesley Snipes durante a produção do Blade 3. Foi, exatamente. Porque o Blade 3 é horrível, né? E a gente, a gente vê isso no filme em si, né? O empresário, né? O agenciador, que o caso ali é o... Na tradução, no português, ficou Pinto, né? Mas é o Matt McConaughey, né? Que é o Rick Peck. Eu vou comentar um pouquinho mais do personagem do Jack Black, o Jeff Portnoy. E ele é totalmente baseado no Chris Farley, né? O falecido Chris Farley, comediante. Sim, o Chris Farley não era o cara que fez o Ninja da Pesada? Ele mesmo, perfeito. E ele tem, ele usa no, durante o filme o cabelinho, né? Só de curiosidade, como é que morreu esse ator? Overdose. Se eu não me engano, foi overdose de cocaína. Aliás, no próprio filme, o Jeff Portnoy, ele é um viciado em cocaína. Mas eu não sou muito especialista em drogas. Mas que cocaína marrom era aquela, cara? Parada marrom? Era marrom, a cocaína que ele usava no filme. Não, ele era branca mesmo, cara. Não, acho que era marrom, cara. Não lembro de ser branco, hein? Caralho, tô ficando daltônico, mano. Será que o pó também fez a cirurgia de mudança de cor? Jack Tatu, a história de um fazendeiro mentalmente perturbado que consegue se comunicar com os animais, foi um desastre de bilheteria e que muitos críticos consideraram um dos piores filmes de todos os tempos. Eu não tenho um bom cérebro. Acho que o seu cérebro é muito bom, Jack. Você mimi. Faz muito feliz. Sim, o filme, ele não é politicamente correto. A gente pode pegar também outro filme que o Ben Stiller dirigiu, porque o Ben Stiller é o diretor desse filme, tá, galera? Acho que talvez a gente não tenha especificado bem. Mas a gente pode pegar o Pentelho também. Tava na época do Jim Carrey fazer careta, era o Máscara, o Ace Ventura. E aí você tem um filme que é totalmente bizarro, que o cara é um psicopata. E no caso, você vê que ele tem já uma preferência a certos filmes que realmente... exageram um pouco às vezes, né? Então os temas aqui que a gente vê tratado no Trovão Tropical não são temas leves, né? Tá tratando com cocaína, tem palavrão à torta direita, na dublagem também. Não é tem. Nenhum filme clichê de comédia. Porra, tem criança comédia, traficante mas... no filme. Cara. Criança traficante. É, tá. E cara, eles atiram em criança. Dão facada. Ele joga a criança da ponte, maluco. Ele joga. Cara, nessa cena da criança da ponte, que a primeira vez que eu vi o filme, eu tava deitado no sofá, eu caí do sofá rindo, cara. Oi! Na moral, a primeira vez que eu vi esse filme foi com a minha mãe, cara. A cena do Tom Cruise, puta que pariu. A cara que ela fez, caralho. Mano, que merda é essa? Olha só, olho de cu, eu tô muito culpado. Por que você não deu fora daqui antes que eu arranque o seu pau e interno o seu rabo? Eu nunca consegui ver esse filme com parente, cara, sempre. Cara, mas não é nada. O personagem rola Tom Cruise. Uma cara de desaprovação quando vejo com parente, cara, sempre. Cara, Les Grossman, cara, pra mim é o meu personagem favorito. Quando você vai assistir um filme do Tom Cruise, você espera que ele seja o Tom Cruise. Espera que ele seja o Ethan Hunt em todos os filmes, né? Assiste Oblivion, todos os filmes dele, cara, ele é sempre o Tom Cruise, é o mesmo personagem. Ele pode mudar um pouquinho a personalidade. Exatamente, ó. Eu digo pra você que esse é o primeiro filme que eu não vi o Tom Cruise. Que, aliás, eu só fui saber que era o Tom Cruise nos créditos que mostraram. Eu não reparei que era também, cara. A minha mãe, ela reparou, cara. Tipo assim, eu fiquei olhando e, porra, não, cara, não é ele, tá maluca. Porra, não. Não, que loucura. Tá maluca, filha? Esse filme foi inteligente até nisso. Eles conseguiram descaracterizar totalmente Tom Cruise. Tá gordo, careca. Exatamente, cara. Cara, a parte da dança não era coisa do roteiro. O Ben Stiller não tinha pensado nisso desde o começo do filme. É que ele tinha colocado ali o Tom Cruise, a roupa, né, de Les Grossman, tava fazendo uns testes, né? Aí ele ficava fazendo umas dancinhas e tal, e ficava enchendo o saco do Ben Stiller pra colocar dança no filme, né? Tipo, aqueles passos foi ele mesmo que ele já sabia. E aí ele pedia pro Ben Stiller colocar no filme e falou, ah, vamos fazer isso daí, né? Aí eles colocaram no filme e viram que ficou engraçado. E aí fizeram os créditos finais baseado justamente na dança dele. Ele representa os grandes estúdios de Hollywood que decidem o futuro do ator, financiam o filme e tomam mais decisões, inclusive, que o próprio diretor. O final é impagável, né, cara? Bill Hader, né, que tá, tipo, que é um dos policiais do Superbad, ele dizendo assim, pô, cara, você lucrou pra caramba, conseguiu salvar a carreira do Thug Spigman, cara, você, tipo, saiu ganhando no final, né? E saindo, tipo, como... Que sacanagem, né? O maior filho da puta do filme. É, exatamente. Cara, a primeira cena que ele aparece, né? Que ele tá lá no telão pra toda a produção do filme e ele xingando o diretor. Aí ele chama um negão lá. Qual de vocês aí é o cara de pau do Damien Picard? Ah, sou eu aqui, senhor. É muito bom finalmente conhecê-lo pessoalmente, né? E quem é o chefe dos Cabo Men? Você? Você? Dá um soco na cara desse diretor e bate que nem homem! Melhor cena dele, cara. Nós somos dragões e chamas. Tamo com o Thug Speedman. Por 50 milhões, vocês o terão de volta. Aqueles Grossman, quem fala? Aqui é dragão em chamas! Ah, legal. Dragão em chamas. Cara de pau. Primeiro eu quero que você dê uma agachadinha. Enfie a sua cara de pau no seu rabo! Eu não sei que tipo de babaquice oriental você tá tentando envolver a gente, mas o cu na cara, esse território é meu. Então eu não sei o que você está pensando, mas é melhor pensar de novo. Ou então eu vou ter que ir até aí pra fazer chover o fogo dos infernos em você. Você vai ter que chamar a porra da ONU e conseguir uma porra de uma proteção pra impedir que destrua vocês. Eu tô falando de destruição massiva, seu filho da puta! Eu vou massacrar vocês! Eu vou fuder com vocês! Será que dá pra descobrir quem era? Dá sim. Vai. Leite de pica. Eu vou fuder com vocês. Vocês têm que ligar pra porra da ONU e pedir uma porra de declaração. Cara, maluco. E a cena com o Ben Stiller tá, tipo assim, ele, depois que ele sai, né, ele se distancia do grupo, né? Aí ele tá lá numa cabaninha. Um ele tá lá na cabaninha assistindo Star Trek, aí mata um panda. Ele começa a fazer uns barulhos na mata, ele tava assistindo Star Trek. Aí ele começa a dar umas faqueadas no panda e começa a ter os flashbacks de quando ele fez uma sessão com o panda. Eu matei Rick. Matei a coisa que eu mais amo no mundo. Uma prostituta, você matou uma prostituta? Se acalma. Olha o que a gente vai fazer. Vê se arruma água sanitária, algum peróxido de hidrogênio e um monte de limões. Não, o panda. Ah. Faz um chapéu, cara, hein? Com o panda morto. É, ele faz tipo aquele... Como é que é o nome? Aquelas capas. Caralho, é muito zoado. É, ele faz que nem o Hércules. Coloca. É, assim. Uma coisa que eu achava legal pra caramba é... A todo momento eles estavam em perigo, né? No meio da selva, tudo. Mas depois não sabiam que tava em perigo. Exatamente. Thug Speedman até então ele não sabia que tava em perigo, tudo. É, o Thug só no final que ele realmente percebe que tá... Conta. Então, a todo momento, o Rick Peck dá uma ligada pro Thug Speedman, ele se preocupa mais com o emprego dele do que propriamente com a situação do ator. Que ele começa a ligar e fala, não, agora estou em outra, não sei o que. Assim que ele acaba de matar o panda, que ele tá meio paranoico, ele começa, o quê? Você tá em outra? Com outra gente? Por favor, não me demita. Aí ele resolve ir lá, né? É. O quê? Eles ainda não instalaram a Tivo, que é a TV a cabo americana? Aí ele leva a TV a cabo pro cara, pra não perder. Eita. Mas, logo no começo, quando eles são jogados ali, o diretor morre. E tem a cena da cabeça do diretor que, cara... É perturbadora, se você for pra ver essa cabeça da pessoa, hein? E ele vai lá e passa a língua. Ketchup e látex, tá louco, velho. Morno. Ketchup com sabor sangue. Bom, o Jay Baruchel faz o ator que acaba de adentrar no mundo dos filmes, né, cinematográfico, sua carreira agora. O garoto novo, né, tipo, ele até diz que na faculdade decorou todos os textos do Kirk Lazarus, né. Isso. Então, tipo, ele é meio nerdzão, o cara que vai ler o roteiro mesmo, né. Isso, ele é o cara que tá ali mais focado pra fazer o filme, porém ele é o que tá sendo menos valorizado entre os atores principais, sendo totalmente confundido sobre o nome dele. Papacino, cara. Al Pacino, nossa. tira. É que é. Primeiro que já é brincadeira com o Al Pacino, né? Logo o primeiro trailer, que não é trailer, é um comercial tipo de um chocolate, né? Aparece no começo do filme. Um energético, cara, achei, eu acho. Energético. Eu não lembro o que era, só sei que eu fiquei extremamente espantado. Que eram umas bundas gigantescas, assim, cheias de celulite balançando. E a primeira cena, cara. Primeira cena, velho. É o energético, é o Bruce. Ou seja, Sweat. É aquele negócio que eu falei, cara. Se tu for ver com um parente. Não veja. Não veja esses coisas, cara. A primeira cena são bundas. E aí, tipo, assim, ele pagando de fodão, tem a música Like a Pussy, né? No final, e tipo, ele tava apaixonado pelo Lance, qual que é o nome do... Lance. E aí, qual é a parada? Vocês já estão saindo, né? Não. Eu sempre quis, né? Só que eu acho que eu nunca vou ter coragem de perguntar. Isso é muito complicado. Não. Isso é muito simples, cara. Você fica firme de pé, olha direto nos olhos dela e diz, aí, docinho, você e eu vamos sair. E fim de papo. Qual é o nome dela? Lance. Então você diz pra Lance. Lance? Que porra de nome é esse, Lance? Você disse Lance? Não! Suou que nem Lance. Não, eu disse Lance. Foi o que eu disse, Lance. Parecia Lance. Meu irmão, eu sou o Al Pacino, valeu? Eu gosto de xota, valeu? Vai deitando aí pra ver as estrelinhas. Quando tu escreveu eu gosto de xota, tu tava pensando em enfiar o pau na testa do Lance? Não, claro que não. O quê? Peraí, olha só. Cara, todo mundo é gay de vez em quando. Eu não sou gay. Isso vocês é aí é que... Que tal a gente voltar pro plano? Tá bom. Isso é ridículo. Beleza. Amanhã o dia vai ser longo. Concentração, gente. Alpa, se você me soltar, eu pago um boquetinho pra você na moral, brother. Eu vou falar pela última vez. Eu gosto de xota. Então ele também é outro personagem que é aquele rapper que tá sempre cercado de mulheres e fala todo momento nas suas letras sobre como comer vadias e coisa e tal. Porém, ele é o cara... O que paga que tá de revelando... fodão, é... É, que ainda não saiu do armário, no final das contas. Eu já ia começar a comentar a respeito do personagem do Robert Downey Jr., o Sr. Kirk Lazarus. Que acho que a gente falou um pouquinho só dele, mas dá pra adentrar mais no personagem. Com certeza. Ele é 5 vezes ganhador do Oscar, né? Tem o filme maravilhoso que é o Santa Slay, né? Que é o Beco dos Satanás, que é como que ficou na dublagem, né? É, ele é meio que uma sacanagem com o Brokeback Mountain, né? É, direto. Totalmente. Até a época que lançaram foram bem próximas, né? Na época do lançamento do filme, o Robert Downey Jr. ele foi indicado... Aliás, houve uma petição online em massa fosse indicada ao Oscar do ano seguinte, 2009. E petição online funciona? E no final das contas, o Robert Downey Jr. foi indicado ao Oscar como melhor ator coadjuvante de 2009. Porém, ele acabou perdendo para o Heath Ledger, que recebeu o prêmio pós-morte. Exatamente, o Oscar póstumo, né, na época. Póstumo, exatamente, tá procurando essa palavra, póstumo. E justamente o Oscar, ele sacaneia no final o Oscar, né? Porque tem todos sim. Ali, tem... Cara, eu achei ali Jason Bateman. Você achou o Jason Bateman? Achei, quem mais tem ali? Jennifer Love Hewitt, né? Que é até citado no filme, né? Porque o personagem do Jay... curte ele ela. Ele é apaixonado pela Jennifer Love Hewitt. É, ele pergunta pro Kirk Lazarus se ele tava saindo. Ele, não, era só fofoca de mídia. A gente tem um dos concorrentes ao Oscar do Thug Speedman no final, o John Voight também. O John Voight tá ali, cara. Tem a Nancy. Exatamente, tem a Nancy, né? E depois que ele recebe o Oscar, né, o Thug Speedman, aí mostra só o Lance Grossman assistindo, né? Na telinha, dá pra você ver ainda ele pulando alucinado que ganhou o Oscar. Acho que a gente não falou... Dos melhores personagens do filme, cara. Melhor não, ele não é o melhor, mas é foda pra caralho. O Lance Grossman, cara. Sim, com certeza, mas ele não falou dos mais engraçados, cara, que é o garotinho. Meio palmo, exatamente. Cara, nem palmo. Meio palmo. Aquilo é muito zoado, cara. Primeiro que você fazer analogia na palme com uma criança é bizarro. Ah, aliás, a gente não mencionou exatamente esse final. No final das contas, quando o Thug Speedman, ele tá sendo preso lá pelos traficantes, pelos produtores de papoula e cocaína, ele começa a ser cultuado pelo pessoal de lá, porque ele fez o... Jack Tattoo. E o pessoal lá só tinha VHS. Exatamente, eles só assistem o Jack Tattoo ali. Aí ele fala, pô, até saiu em DVD já. Até o DVD. E reencenando, e sendo massacrado pelo pessoal. Assim. Você disse Jack Tattoo? Adoramos a história desse cara, o Jack Tattoo. A gente não tem muito luxo aqui. E Jack Tattoo é o único filme que temos. Ah, o VHS. Olha, mas já saiu em DVD. A gente já viu muitas vezes. Você tinha que ganhar o Oscar. Pra mim, assim, esse é um filme que ele deveria, quem não assistiu, não sei quem, talvez alguém que não tenha assistido esse filme tá ouvindo esse cast. Galera, tem que assistir, porque ele com certeza é uma das melhores comédias, assim, da década de 2000 ali, né, porque ele foi lançado em 2008. E acho que é pouco valorizado, eu via em DVD na locadora e pessoal, sabe, eu realmente, quando eu vi, assim, eu não esperava o que o filme era, né? Foi meio que pela internet descobrindo que o qual era bom, foi recomendado, né? E fui assistir o filme e gostei. Então, vá assistir o filme, que é realmente, só que não assista com a família, né? Pode assistir sem arrependimento, cara, mas vê com amigo, vê com namorada, namorado, mas não com família, cara. É, esse filme, ele tem um humor muito pesado também, sabe? Seja nos efeitos visuais, a qual, quando o Damien Cockburn, diretor do filme, morre, Ben Stiller pega a cabeça dele e começa a brincar. Que maravilhoso. Então, ele é um filme que não é muito agradável pra olhos desatentos e desavisados, sabe? A não ser que você conheça sua família seja uma família bem... Liberal. Liberal, né? Diferente, maluca, mas tudo bem, aí tu pode ver. Mas é uma comédia que você vê ali que é mais do que uma comédia inocente, né? Você vê que tem algo muito... Tem muita coisa por trás ali, né? De crítica, e realmente é uma crítica a Hollywood, as produções de Hollywood. Uma crítica a Hollywood trazendo uma comédia escrachada, né? Que sai da caixa e não tenta jogar simples que nem faz os maus filmes de Adam Sandler, por exemplo. Tá aqui na contracapa do DVD, né? Uma sátira aos filmes de guerra, uma crítica aos bastidores de Hollywood. Opa! Diz a Folha de São Paulo. Perfeito. Então. Tem o DVD de E o Oscar vai para... Isso! Doug Speedman! Engano Tropical, a verdadeira história por trás da filmagem da falsa história de guerra, Máscara de África. Filho da puta! Viu? Falei pra você. Viu só? Eu sabia. Ele ganhou. É, você mereceu. Olha, 8 Oscars. 400 milhões de dólares. E você ainda salvou a carreira de Doug Speedman. Eu não teria feito sem você, Sloan. É sério? Não, cabeção, é claro que teria. O macaco sem cérebro pode fazer o seu trabalho. Não. Agora vai tomar um porra e receber os créditos por tudo isso. Não, eu jamais faria isso. Ah, brincadeira. Ah, é? É. Ah, é isso aí, gostei. Vá se divertir. Divirta-se. A gente vai ter uma... Tá bom, tudo bem. Obrigado, Lécio. Obrigado. Boa noite. É, mas é sério. O macaco sem cérebro pode fazer o seu trabalho. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Barbão fazer essa indicação para essa semana. Bem, eu vou indicar um livro que já não é tão novo, ele é de, deixa eu olhar aqui na capa, sei lá de quando ele é, não tô achando. Mas é já é antiguinho, eu tô lendo pela segunda vez e tô tendo total proveito ainda, cara, que é o Confia em Mim, Eu Sou o Dr. Ozzy. Ah, o Dr. Ozzy? É, tipo assim, todo mundo conhece o Ozzy Osbourne, né, um cara que... Não. É conhecido por usar drogas, ele é pirado porque usava drogas, ele... Mordeu morcego. Mordeu morcego porque usava drogas. E é um livro dele dando conselhos médicos. Que funcionou, né? Porque pelo tudo que ele passou, ele poderia ter morrido já, né? A contracapa diz... Atenção, Ozzy Osbourne não é um profissional médico qualificado. Leia com cautela. Aí tu passa a página. É sério, leia com cautela. Não leia achando que você vai achar a cura do câncer aqui, cara. Mas leiam, Eu li essa porra deve ter uns 5 anos, cara. Eu achei no meu armário, no fundo. Peguei pra reler, cara. Eu tô rindo igual ri 5 anos atrás, cara. Vale a pena. Então, a minha indicação vai ficar por conta da trilogia do Edgar Wright, que é os filmes Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e O Fim do Mundo. Uma linha de comédia muito próxima daquilo que foi o Trovão Tropical. Me entretém bastante também, apesar de ser uma comédia também um pouco mais voltada pra... Um pouquinho assim, mais diálogo e repetição de algumas coisas. Cara, se eu não me engano, eu já recomendei Shaun of the Dead, né? Com Todo Mundo Quase Morto, no cast de zumbis uma vez, né? E, cara, é um filme sensacional mesmo. Pra quem quer assistir, assim, ele satiriza e brinca com gênero. E também, já seguindo a linha, né, que a gente tinha falado de Edgar Wright no cast Scott Pilgrim. Exatamente. E a minha indicação não vai fugir muito dessa linha. Eu vou indicar o filme É o Fim, que saiu em 2013. Pra mim é um dos melhores filmes de 2013. Que aparece a Hermione? Sim, é um filme que... Não é Watson, é a Hermione. Exatamente, é, no filme ela é a Hermione. Mas um filme maravilhoso, assim, politicamente incorreto, do Seth Rogen com... Seth Rogen ser politicamente correto é difícil. Aliás, esse filme tem a brincadeira com o Harry Osborn e o Duende Verde. Exatamente, então, porque ali são todos os atores. Tem também o Danny McBride também, né, o Jay Baruchel, né. Todo mundo. Tem o Paul Rudd, só que ele morre no começo do filme. Jonah Hill também, hein. Cara, o Jonah Hill é estuprado pelo demônio. Esse é o filme. Tem o Michael Cera também, já que a gente falou do Scott Pilgrim recentemente, né? Ah, o Michael Cera também ele aparece, só que ele também morre no começo. Ele morre logo nele. Ele tá muito zoado, cara. Ele tá muito zoado no filme. Ele é louco, ele é mostrado como... Cara, o filme basicamente é, os atores, eles estão numa festa numa casa do James Franco e de repente começa o arrebatamento. Assim, a galera que sobreviveu, né, que não foi arrebatada, tá ali acontecendo... Ficam lá exiladas na casa do James Franco. Exatamente, acontecendo um apocalipse ali no planeta Terra e eles tendo que sobreviver. É um filme muito legal, cara. Mostra o companheirismo no final, tipo, o que é realmente você dar valor à vida e à amizade. Exato, cara, é tão bom quanto a entrevista. Esse filme tá nas cenas que eu acho que eu mais vi na história dos filmes, cara. Que é eles tentando decidir quem é estuprar ele. Nossa, aquilo é muito bizonho, cara. A gente tá bem nessa pegada de humor, assim. Essa galera anda toda junta, né? O Seth Rogen, Edgar Wright, essa galera anda toda junta. Terminamos mais um podcast Book de Cérebros. No caso, o Barbão quer falar alguma coisa no finalzinho? Como sempre, né? Faço parte de um podcast, que é o Gafotocast. Você já sabe pra caralho que eu tô sempre participando dessa porra. Escutem. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tudo /Banco de Cérebros. No caso, tem o nosso site, o bancodecerebros.com.br. Pra quem não conhece, a gente tá procurando redatores, pessoal. Quem quiser escrever pro site, tanto em notícias como em criar uma coluna, enfim... É só chegar nos comentários aí, no caso dizer, eu quero participar, tal, meio que dizer o que você acompanha, se você já fez parte de outro projeto, falar com a gente, né, se comunicar aí pelos comentários que a gente vai estar, no caso, conversando com você. Quem sabe você não se torna um membro do BDC também. Sim, não literalmente, né, você não precisa de um cérebro. Exatamente, é. Um grande abraço a todos, até mais! Yeah. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.